Amar ou odiar de Fausto Guedes Teixeira. Amar ou odiar, ou tudo ou nada. O meio termo é que não pode ser. A alma tem de estar sobressaltada para o nosso barro sentir viver. Não é uma cruza que não for pesada. Metade de um prazer não é um prazer. E quem quiser a vida sossegada, fuja da vida e deixe-se morrer. Vive-se tanto mais quanto se sente. Todo o valor está no que sofremos. Que nenhum homem seja indiferente. Amemos muito como odiamos já. A verdade está sempre nos extremos, porque é no sentimento que ela está.